Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, boa noite, ouvintes. Bem-vindos a mais um Escolhes Tu, Escolho Eu. Hoje é dia 35 de Abril de 2013. Tenho aqui comigo o Bernardo, que vai fazer o programa que eu hoje bebi demais. Boa noite. Bom dia. Já uma vez deste uma joelhada nos testículos de alguém? Não. Porquê? Nunca acertei, mas tentava. Podias ter dado, porque é que não deste? Nunca aconteceu. Mas nunca te apeteceu? Já, mas falhava sempre. Porquê? Não vias bem onde era o sítio? Não. Mas tu acertavas onde? Às vezes nas pernas, às vezes no ar. E... No ar? Também. Mas tu o que é que disseste? Nas pernas e onde? No ar. No ar e? No ar é no ar. Pronto, é isso, hoje só vejo. Nas pernas é onde? Pintinho da estala. Nas pernas e onde? No ar! No ar! Dos Santos. Ai não, no ar! Ai no ar! No ar! E na pança, nunca acertaste? Não. Mas porquê que não acertaste mais acima então das pernas? Porque era pequenino. E porquê é que tu na altura deixas essa joelhada? Não me recordo. Mas lembras-te de dares a joelhada, isso lembras? Lembro-me. Ah, mas o porquê não te lembras? Eu estava com uma bedeira. Não me lembro. Aí tu em pequeno já era para o Tintão? Era mais para o Tintinho, por ser pequenino. O Tintinho ou o Vitinho? Tintinho. O Vitinho não ensinava a beber vinho. Quando fui maior, é que fui para o Tintole. Ah, bem pensado. Mas afinal, na joelhada, porquê é que não acertaste em cheio? Não sei. Quando for para o velho, vai ser o branco velho Tinto de Chirupiga. Com peixe frito. Estou a dar os peixes, não é? Exatamente. O que é que foi hoje o teu pequeno almoço? Peixe assado. Uhum. Mais uma tintola. Com arroz frito ou arroz cozido ou guisado. Se calhar com ervilhas. Talvez com um pouco de cenoura. Um feijão fradinho. Com massa. Um esparguete. Esparguete com feijão frado e peixe frito. Foi isso. Exatamente. Peixe assado. Uhum. Ao caso disso, assado frito. Uma coisa assim qualquer. Não podias ver isto antes do programa. Lembra-se agora. Estava a esperar que isso. Ou depois. Ao menos não fazia essas figuras. É porque por nada. É que falas baixinho e depois não se apanha. É, mas já há algum problema. Aqui a cadeira é que está meio... Mas há algum problema? O problema é que Porto está a ganhar. É esse problema. Realmente depois é um problema. É um problema. E eu vou para esquecer. Antes de mudar de canal estava a perder 3-2. Mudei e já tenho a 4-3. Sabes que eu estou a ver e esquecer. Esquecer o quê? Olha, já é o quinto. Pois, precisamente. Esquecer o quinto? Ou o tinto? Pois, o quinto. É o branco. Feres tinto ou branco à refeição? O quinto é o... Não, o quinto é o sexto. Hoje é sábado. E amanhã é o oitavo. Ai não, ah, lá, estou indo a queima das fitas aqui do Porto. Começa logo à noite e tu já estás assim. Já seis, estás no estágio, é? Porque eu vou explicar porquê. Olha uma coisa. Quem é que venceu na Europa na quinta-feira? O Porto e o Benfica. Ora, estás a ver os dois na final. Essa é outra desgraça. É para esquecer. E o que é que isso tem a ver com a queima das fitas? Mais uma golada. O que é que isso tem a ver com a queima das fitas do Porto? Já acabou. Já acabou a queima? Não é que começou? Não, garrafa. Agora vou entrar isso para o jornal fora para o lixo. Então, mas o que é que o Porto, Benfica e futebol tem a ver com a queima das fitas? Ainda está fechada. Não, a queima das fitas do Porto. O que é que tem a ver? Não tem nada a ver. Então, para que é que falaste nisso? Quando? Ao cabo. Amanhã. Amanhã não disseste isso? Não, mas acho que... Mas tu ontem ias fazer. Acho que isso foi segunda-feira. Está bem. Começam logo a serenata. Está aí a ver a serenata, mas está assim... Agora está sol. Mas daqui a 5 minutos, o que é que queres à garrafa? É para pôr na mesa. Dá cá isso. Sim, obrigado. Traga mais uma faixa. E então o sol está assim. Daqui um bocado está a chover. Ah, choveu de caraças ao bocado. Não reparaste. A hora do almoço. Não vi nada. Quer dizer, não sei qual é a tua hora do almoço. Na minha hora do almoço choveu muito. Eu uma vez que via duas espingas de cada vez, e já estou com uma beira do caralho. E depois fechei a janela, não é nada. Pois. Está bem. E mais? Não é nada. Não, então vamos embora. Vamos embora. Estou também a... Vamos lá. Ora, as coisas não eram para fazer programa hoje. Não, não me apetece hoje. Ah, tá. Estás bêbado e eu não faço programas com bêbados. Bêbados é só logo à noite na serenata. Está bem. Nem sei quem vai lá cantar. Sabes quem é que vai cantar logo à noite lá na cordoria? Acho que é o... Cordoria é o... Os cordeirinhos, não é? Do padre. Acho que sim. Nem parecia. Já foste lá limpar o pó à casa do padre? Sim, já fui lá. Pagou-te ao menos? Pagou-me com duas chapadas nas trombas que eu fiz mais asneiras do que coisas certas. É o costume. Também estavas com os copos nesse dia? Estava com os copos, estava com uma garrafa inteira. Uma garrafa, uma coisa. Ah, bem. Tão pequenino também já bebeu. Pois. Coitadinho. Tu vais demorar muito a dizer qual é a música ou vão ficar aqui até amanhã? Não, vamos ficar aqui até amanhã até recuperar de coisa. Pois? Está bem. Estava a dar assim um momento de lucidez. Mas é só um momento, já passou. Acho que estou a recuperar. Acho que isto é assim, isto é de repente... E bom dia! Bom dia! É, boa tarde! Afinal, continuas com a bebedeira. Ai, ai, ai. Para quem não se apercebeu, eu não estava realmente a beber, não é? Não, não. Quer dizer, estava, não, para cá estava a beber. Mas não era. Estava a beber uma garrafa de água. Eu sou sim. Água? Mas quando é que isto é água? Com gás. É água. Não basta ter a mão. Gaseificada com um toque de limão. Pois. Gaseificada, não, para mim não é água. É alga, é alga sem cenoura. Prontos, é alga com gás. Está bem. Mas é alga, não é alga. Prontos. Está bem. Eu vou dizer os ingredientes disto para tu veres o que é que isto faz bem. Sim. Água de nascente arieiro carbonatada. Aroma natural limão e lima-limão. Regulador da acidez ácido cítrico. Sumos maçã em limão à base concentrada 0,5%. Antioxidante ácido ascórbico. Edulcorante aspartame. Conservante. Aspartame. Aspartames. Raspartas-me. Por acaso, rasparta, foi gol do Porto. 5-3, caramba. Conservantes, benzoato de sódio, sorbato de potássio, conservantes... Ah, isto já não é os ingredientes. Mas espera aí, mas com conservantes? Então, mas esse não era o Dom Quixote? Era. Pois. Bom gol. Pedro Moreira. Era Dom Quixote. Consumir preferência antes do fim de lote ver cápsula. Se queres, já está fora da validade e tu andas... Oh, 5 de novembro de 2004. Tá, ah não, janeiro de 2012. Pronto, já é parecido. É parecido. Anda lá. Bem. Tens 2 minutos e 20 segundos para falar sobre a música. Música desta tarde. Primeira. Exatamente, primeira. Diana Navarro, a cantora. A música chama-se Caracolas. Porquê que eu escolhi esta música? Eu escolhi esta música porque... Queres ver? Não, eu vou-te explicar. Sabes que isto foi o reencontro com... Também, também. Mas isto foi sobretudo um reencontro com... Com o Tinto. Também. É, pode ser. Ou com o Branco. Ou com o Jurupiga e Peixe Frito. Eu hoje não presta. Pronto. Não, mas é assim. Foi um reencontro com um antigo compartilhador de músicas. Antigo porque houve uma altura que deixei aquele compartilhador de músicas por vários anos. Para aí por uns quase 4. E depois voltei a pegar nele. Voltei a pegar nele e deu-me para voltar, porque eu sabia que esse compartilhador tinha coisas únicas, que no fundo não havia mais lado nenhum. Então pronto, lá fui e tal, pesquisando, a ver quem encontrava e tal, e deu-me na altura, não sei, que andava lá com Dianas, não sei porquê, e deu-me para ir buscar a Diana. Encontrei esta Diana Navarro, que... Quando? Foi ano passado. Ah. Mas já não ia esse compartilhador para aí há 4 anos, para aí. Há quase 4. Pronto, e então, eu fui lá, descarreguei esse disco e pensei, que coisa mais espetacular, porque é de facto um disco... É um espetáculo! Não, por acaso é um disco... É um espetáculo! Já não estou a recordar como é que se chama. É um espetáculo! Já não estou a recordar como é que se chama o disco, mas se quiser até posso ir a ver que eu tenho pai. Pai? Tenho pai. Oh, pai! Traz-me o disco. Ah, informar aos nossos ouvintes que os sons estão a ouvir fundo é porque hoje estamos num cenário diferente e viemos gravar uma creche. Exatamente. Um infantário. Exatamente. Nós vamos gravar um infantário. Foi por causa disso. Pronto, e então, dizia eu, pronto, que é isso, é assim, ouvi essa música, gostei, e fiquei com ela no ouvido, e sabes que fez-me lembrar aquelas músicas que a gente encontra por acaso? Sim. Daqueles artistas que mal se conhecem, e depois passamos a gostar deles, e passam a fazer parte da nossa vida, das nossas escolhas, de tudo, mas alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo, não foi? Em relação a ti, não me conhecias, e depois passaste a adorar-me. Pois foi. Sobretudo a minha música. Pois, é linda. Eu gosto mais da Diana Navarro. Pois. E gosto mais das minhas outras. E gosto mais das minhas outras duas escolhas musicais do que das tuas. Olha, isso é verdade, não conheces as minhas? Está bem, pois, mas das tuas músicas. Ah, mas não foi isso. Gol do Porto, 6-3. Fogo. Diz lá. Pronto, e é isso. Pronto, e é por isso então que eu escolhi esta música da Diana Navarro. Está bem. Pronto. Vamos lá ouvir a música então? Não. Vamos lá! Está bem, mais um lado, já falaste muito. Ah! Brigadinho! Abílio? Chamaste-me Abílio? Isso é Brigadinho! Ah! Quando eu posso chamar Abílio? Está bem, Bernardo? Está bem. Também, Reinaldo, mete lá. Ventura! Reinaldo Ventura, porcou! Que desventura do caralho! Enfim, pronto! Bem! Mas quando está a acabar a música, já deve estar para aí 8-3. Vamos embora! Vamos lá, música de Diana Navarro, o tema chama-se Caracolas. Eu escutei essa música porque é de todas as que estão no CD, aquela que eu mais gosto. Depois, se quiseres, eu mostro-te o CD. Tem mais. Mas eu não quero, alguma vez quero ouvir coisas que tu me mostras. Não, tem lá mais músicas. Então não quero ouvir. Pronto. Então vá, vamos. Essa também não quero, passa à frente, é? Pronto, vamos à música então. Tu não ouças, já tiras o som. Ah, então vamos ter o porto então. Mais alto. Vamos lá, vamos lá. Diana Navarro com... Fala, Porta Puerto Alien! Diana Navarro com... Caracol! Caracol! Isso não era cartão amarelo? Mete um stick no meio dos patins, o homem. Oh, décima falta do Porto, Pedro Moreira. Sim, senhor. Vá para a rua! Vê se é gol do Juventudiano. Vamos lá. Mete lá o caracóis. Quero saber se é gol do Juventudiano. Não é penalti, é. Ou é? Ah, é livre direto. Então esperem um bocadinho que vamos ver se é gol. O Hopi de Barcelos esteve por lá até à última temporada. Atira, caralho, que é para ir para a música. Fogo está para empatar a vida de pessoas. Está a ajeitar os patins. Abandonou o clube minhoto e Didi Tomagédias como... Piana! Piana! Hugo Costa a tentar... Costa! A vida Costa! Uma espécie de grande qualidade, mas... De forma mais distante, a barra. Foda-se, foi a barra. Vai lá a música. A música então: Caracolas de Diana Navarro. Troika. La soledad, cuando sentía. señores, así se dice en alemán. Lucas Barrios y Lewandowski, los dos goles para la victoria frente al Nuremberg, 2-0. Começamos a segunda emissão, no preciso momento, em segunda intervenção. Exatamente, segunda emissão, muito bem, muito bem. Segunda intervenção, precisamente no momento em que o Borussia Dortmund se sai campeão nacional da Alemanha. Um país que, como tu sabes, eu gosto particularmente. Segundo o Porto, 7-4. Ah, porque eu tinha dito que quando viéssemos já estava 8-3, mas não, até estava 6-4, que a Juventude Viana marcou. Mas o Porto acabou por fazer o 7-4. Mas o que eu estava a dizer, o Borussia Dortmund foi campeão na Alemanha. Parabéns a você, neste preciso momento ganhou 2-0. Ganhou 2-0 ao Nuremberg, com gols de alguém que marcou de facto. Acho que um deles foi o Lucas Barrios, o outro não sei. Ainda bem que falaste do José Cid, que eu ia falar de uma coisa relacionada com ele. Esta semana, na segunda-feira, foi 25 de Abril. 25 de Abril, E de tarde, deu um filme que já não via há uns anos, da Maria Medeiros, Capitães de Abril, que foi feito quando se comemoraram 25 anos do 25 de Abril de 1974. Em 99, ela, acho que foi o primeiro filme realizado por ela, o Capitães de Abril, e eu gostei. Passei a tarde toda a ver aquilo, das 3 e tal até às 6 da tarde. 6 e pouco. À noite, é que foi o momento do dia. Na noite do 25 de Abril, terminou a série Conta-me Como Foi. Para mim, o melhor programa que passou na televisão nos últimos, sei lá, quantos anos. Desde que nasci, desde 1925. E tu nunca viste essa, não? Essa série. É muito boa. Conta-me como foi, porque eu não sei, não estava lá. E aquilo retratava, havia coisas nas salas que eu me lembrava. Olha, a minha sala tinha coisas daquelas. E a maneira que eu estava na Suécia a ver o samba. Que coisa. E então, pronto, passado, acho que foram 4 anos que eles estiveram em emissão, ou se calhar mais, 4 ou 5 anos, e terminou na segunda à noite. Mas, estava eu à espera, porque aquilo era, conta-me como foi. E eu esperei que numa fase mais adiantada da série mostrassem como é que tinha sido a vida da mesma família após o 25 de Abril. Mas não. Sabes qual foi a última cena? Foi na manhã de 25 de Abril, eles iam mudar de casa, a família principal. E então, ao meter as coisas no, na carrinha, ligaram a rádio da carrinha e ouviram o movimento das Forças Armadas a falar. E foi aí que se aperceberam o que é que tinha acontecido. Todas as pessoas ali do bairro juntaram-se à volta da carrinha e foi assim que acabou. Quer dizer, ficámos sem saber se eles mudaram de casa, se o filho mais velho veio de um lado de Moçambique ou não, ou se continuou na guerra, e olha, ficámos sem saber nada. Ai, que coisa tão bonita, bonita, bonita. Ai, que coisa tão bonita, bonita, bonita. Outra coisa relacionada com televisão é que na terça-feira à noite nós já falámos aqui várias vezes como era a TV Cabo, como era quando havia só música. A posição número 15 era só música, 16 era MTV, lembras disso? A VH1 era a 18, depois passou para a 30 e a 18 passou a ser a Viva, o canal Deutsch, e depois MCN. O que é que eu fiz? Estive a ajeitar uma televisão e pus aquilo como era antigamente, pus a ordem dos canais, a maioria como era, Hollywood era na 11 e eu meti na 11. A MTV era a 16 e eu meti na 16. No 15 meti só música, porque já não existe, mas meti o Meso, o outro da música. Metias a biografia? Não, porque o 15 era só música, era de música. Mas a biografia foi o que fez substituição à música? Não, não foi. Não foi para o 15. Foi. Pronto, também foi. Eu não sei se foi para o 15, mas sei que foi ele que para o outro. O 17 era a RTP África, está lá no 17. O VH1 era o 18, está lá no 18. Está muito bom. Ora bom, para a tua do Caracolas, da Diana, nos aguantas, eu vou responder com uma que me faz lembrar, vamos reportar aos meus tempos de adolescência. Ora, porquê? Porque na... na manhã seguinte, olha, se tu vais chegar aí, eu vou-me sentar na tua cadeira. Que a cadeira, a cadeira. Não, deixa de estar aí. Quando for a tua, mas quando for a tua intervenção, mas para aqui então. Fiquei. Fica aí de joelhos, estás aí bem, pois, estás quase a chegar a Fátima. E então eu na manhã seguinte ao meu aniversário, outra semana, voltei a falar com um amigo meu que já não falava há anos. Falar, a escrever, ter contacto pela internet. Ah pá, esta cadeira é melhor que o meu banco, de facto, aqui o patrão tem outras categorias. Na manhã seguinte, pronto, voltei. Ontem mesmo, ontem tarde, encontrei um amigo meu com quem já não estava há, sei lá, 7, 8 anos. Foi bom, reencontrar-me, foi uma surpresa. Apareceu-me assim à frente, eu vi assim uns pés à minha frente e dois braços a esticarem-se. Eu queria isto, bom, é agora que me vão giganar. Mas não, era só um amigo meu. O que é que isto tem a ver com uma música que segue? É que o primeiro deles, aquele que voltou a falar comigo, veio ao meu encontro na manhã seguinte ao meu aniversário, para me dar os parabéns atrasados, é que ele estava sempre, a uma altura, não sei se foi no oitavo ano ou no local que foi, estava sempre com esta música. Ele estava sempre a cantar esta música, a que segue. E então ele, depois quando chegava à parte do... guitarra! Aproveitava o ar de guitarra, para abrir a boca e fazer... Cheirava bem, não? Era uma maravilha. Era o mesmo que fazia... Olha, é o irmão do Eli do Boa Vista. É que é um tiro a oito. E então ele fazia isso, depois éramos mais miúdos, não é? E depois na brincadeira, na altura foi a guerra do... A perseguição ao Bin Laden. Ah, então por isso já estamos a falar em nono ano. Foi em 2001, nono ano. A perseguição ao Bin Laden. E ele, sabes onde é que está escondido o Bin Laden? Em Kandahar. E no Afeganistão. E eu, está bem, chega para lá. E então pronto, como na sequência nestes dois reencontros sempre muito bons. Olha, o homem que eu encontrei ontem é mais um que vai migrar para a Inglaterra. É. Isto é o futuro. É o futuro lá em Inglaterra, só que não vai para Londres, vai para East Midlands. Na sequência desses reencontros, e porque me faz lembrar a primeira pessoa desses reencontros, sabes que vou ser quando ouvir? A Diana Navarro é aqui, é? Espanhola? Já. Yeah. Então ainda bem calha bem, porque a música também tem Espanha no... Espanhola no nome. É da Toni Braxton, sabes qual é? Spanish guitar, I wish that I could sing a song, baby, all night long. E também me faz lembrar, também deve fazer lembrar, tempos de só música, também dá lá muito esta música. Dava. E na MTV, mas esta música passava muito só música, por acaso, não passava. Estás a ver, eu falo para ti? Pronto, não está. Pronto, segue-se então. Não, vamos ouvir primeiro o Ernesto. Esta música é o terceiro single do álbum The Hit, de Toni Braxton. O álbum The Hit foi lançado em que ano, Orlando? 2000! Pô, como é que tu sabes? Eu não percebo. Sabes tudo. Esta norte-americana Toni Michelle Braxton, tem 43 anos, passa então. Spanish guitar. A guitarra espanhola, vamos jogar à bola, ou vais levar na tola. Unbreak my heart. Lembra-te que era desta? Olha, vamos ouvir a música ou vais começar a tintarintinho trabalhar para as calas? Já? Já. Mas é engraçado que esta música do Spanish Guitar foi gravada em 97. E nunca foi lançada como single nos Estados Unidos. Sabias? Não. Mas queres saber? Vamos ouvir Toni Braxton com a Troika. Ah, não. Hã? Não, pensei que foi a Toni Braxton com a Troika, mas não. Com a Troika? Também pode ser. Com a melodia. Olha, está a dar o pai tirar na RTP Memória. Ai, que engraçado! Spanish Guitar. Na rádio, que isso é mal. É, tá vai, vamos lá. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma intervenção, a terceira deste Escolhes Tu ou Escolho Eu. Chega para aí. Estamos de volta depois de ouvirmos a música Spanish Guitar que o nosso locutor Ivanildo Cristiano acabou de escolher. Ouçamos agora a música pelo locutor seguinte apresentada. O tema que dá pelo interessante nome de Passión Gitana Sangre Española. Não é Passión Gitana, é só Sangre Española. Foi por Carlos Bonaparte escolhida. Foi escolhida por Carlos Bonaparte. Pelo motivo seguinte. Em 99, ano mítico em que Carlos Bonaparte viveu muitas e bonitas experiências. Hermínio Gonçalves. Ou isso, Hermínio Gonçalves. Bom, nesse memorável ano de 1999, era lançada no Musical Mercado um tema que dava pelo nome de Sangre Española. A música já havia sido antes interpretada, ou interpretada antes, por Manolo Tena. Mas foi, todavia, mais tarde, pelos Vargas Blue Band reinterpretada. Escutemos, pois, ouvintes estimados, esta mesma versão que, na minha sincera opinião, ou na minha opinião sincera, não, fica melhor na minha sincera opinião, é mais bonita. É uma mais complementada versão. Uma mais elaborada melodia. A música reporta ainda ao momento em que Gonçalves Hermínio de cama se encontrava. Foi nessa mesma altura que esta música descobriu. Não a música descobriu o locutor, mas sim o locutor descobriu a música. Ora, traz então à memória esta música bonitos momentos. Recordações de quem tinha da família Mimo. Aliás, da família que hoje em dia é mais membros do que união. Escutemos, pois, então, Vargas Blue Band com Passión Gitana, Sangre, em espanhol. Não é Passión Gitana. Recordação de 1999. Ou, se preferir, de 990 e 900 mil. Como puderam aperceber-se, ou se aperceber, os estimados ouvintes, este palavra de jogo, ou jogo de palavras, foi feito propositadamente para o nosso locutor Nuno provocar, já que o mesmo tem vindo a sobre mim tecer críticas, ou melhor, sobre mim... Sobre ti? Críticas tecer. À locução minha... Eu não me lembro de estar sobre ti. À locução minha... E a minha desajeitada forma de locuir. É então este momento radiofónico, ou este radiofónico momento, dedicado por inteiro ao nosso locutor. Já posso falar? Agora já. Pronto. Já ia parar. Desde quando é que tu só deixas uma intervenção só de 4 minutos? É pouco, para o que tu tens feito. Mas era, estava assim instrumental. Na semana passada... Estava um instrumental tão bonito. Eu estava só ali mesmo... Já acabou a música. Mas já. Eu só estava ali para encher mesmo, que era para acabar a música. Mas... estavas ali à espera. Pois também. Depois eu vou parar. Posso falar? Olha se fosse o Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Com 8 minutos. Depois falava. Que horas? Olha, o que eu te ia dizer? Não percebi essa de 1999, depois trocaste 990 em 9900. Tipo, tu não dizes que eu troco tudo, né? Tu és um trocador. Pronto. Olha, vou-te contar uma história. Conta-me lá. Por exemplo, tu imagina que tens... É uma história, é uma pergunta ao mesmo tempo. Sim. Tu estás num sítio. Sim. Por exemplo, estás num sítio um tanto de gente. Sim. E depois és o responsável por aquilo. Sim. E uma... Vais dizer sempre sim, cada frase que eu disser, cada oração? Sim. A banda sonora é do álbum Canções de Luta em Liberdade, na sequência de 25 de Abril, daquilo que eu falei ao bocado. Pronto. Já não é 25 de Abril, mas amanhã é 1 de Maio, faz conta. Sim. Temos aqui músicas de... Sim. Músicas revolucionárias, mais ou menos. Umas mais que outras, portanto. E então tu estavas lá e, entretanto, uma senhora, uma rapariga, encontrou um objeto. Valioso. Uma coisa que tu olhas para aquilo, uma coisa de tecnologia. E então, aqui um custa para aí 100 contos ou 200 contos ou mais. Olha, deixaram aqui isto ao seu carro, ao seu Hermínio. O Sr. Hermínio, deixaram aqui isto. E faça o favor de guardar, depois se bem. Tu pegas aquilo, começas a palpar, a perceber-te a coisa e já olha para aquilo, já sabes, já eu sei de quem é isto. Já tens uma noção de quem é aquilo, porque já conhecias a pessoa. Sim. Mas essa pessoa é em causa. Essa pessoa em causa. Sim. É uma besta, basicamente. Sim. Tu não gostas dela e sabes que é uma pessoa que não vale a pena. E então tu ficas assim, isso aqui e essa tal pessoa ficar sem este objeto dela até dá uma bufetada para começar a aprender. Mas por outro lado, se eu tivesse perdido alguma coisa, também gostava que me devolvessem. O que é que fazias? Devolvia. Devolvias? Direto ou indiretamente, mas devolvia. Era? Mesmo que a pessoa assim não gostasse e fosse uma fosse bem feita. Sim. Tá. Sim. E pronto, já acabou. Se não tens a dizer mais nada, vamos embora. Vamos embora então. Mas... Talvez deixe acabar a música, não é? Ah, então é isso aí, pronto. Não, faltam 55 segundos. É? Pronto, ouvintes, vamos então ouvir. Sangra Espanhola. Não, tens que dizer, tens que desenvolver alguma coisa. Ah, dizer sim, que depois vamos para um breve intervalo. Depois da Sangra Espanhola. Ah, vamos lá, não te esqueces desta vez. Vamos para um breve intervalo. Só agradecer. Não agradeceres, agradecer. Agradecer-se. Oh, está bem, a quem me enviou esta música. Está bem. Que por acaso fui eu que encontrei. Agradecer-me a mim mesmo. Agradecer-me a mim? Sim. Ou agradecer a mim? Ou agradecer-me, está a dizer o me e o a mim? Pronto, agradecer-me a mim próprio. E eu não sei como é que uma pessoa tão analfabeta está à frente de uma rádio deste calibre, desta importância. Vamos lá, faltam 10 segundos. Pronto, então vá, pessoal. Vamos curtir a música. Até já! Heartbreaking pain, heartbreaking pain. sangre española. Dile. Cuando estoy contigo a solas. When you're gonna be with me. Pasión gitana. Y sangre española. Y el mundo en una caracola. Cuando no estás todo va mal, mi corazón se siente solo. Y yo no sé qué va a pasar. Gitana, gitana, gitana. Dile, dile, dile. I wanna know if you're gonna be with me. Dile, dile, you're gonna be with me. Até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe Romantismo no Ar. Romantismo no Ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Estamos de volta, estamos. E estamos de volta, estamos. Para chegar ao. E estamos de volta, estamos. Para chegar ao nível do Zeca Afonso, ainda falta um bocado. Suportar barrigas. Estamos de volta. Não chega. Ora bom, tu ontem levantaste cedo, não foi? Foi. Para ver o casamento. Foi. E então, o que é que achaste da noiva? Estava muito bonita. Falou bem ela. Disse sim ao padre. Falou bem. Eu, Catherine, juro permanecer fiel nos próximos 5 minutos. Sabes que vem numa hoje vi, hoje ao almoço vi uma capa de uma revista portuguesa, uma qualquer, já não é qual foi. A revista que já foi lançada já há quase uma semana. Mas dizia lá, traição arruina casamento. Antes do casamento já estão a dizer que ele vai trair lá. Uau! Ei, ei! Que ele não consegue ficar agarrado tão como o Carlos com a Diana, o pai dele. Não consegue ficar agarrado à mulher durante muito tempo. Não vai ficar muito tempo. Já estão a prever o divórcio, casaram-se ontem. Então, não te surpreendas. Sabes qual é que é, sabes qual é que é o apelido da Catherine Middleton? Não. É Waity Kate. Waity Kate? Waity Kate. Não percebi. Espera, Kate, tipo, porque... Ah, wait. Porque ela esperava, não é? Ela esperava por ele enquanto ele andava lá a divertir-se com as outras. O que eu acho piada é... os desenvolvimentos que fazem, porque ontem aquilo foram horas e horas direto, desde as 8 da manhã. E não sei como é que eles conseguiram tanta conversa para tanta... Pois, é como quando chegou cá o Papa, que tornou-se homem e não sei o quê. E ele tem tanta conversa, e depois lê-se coisas que... Hoje li isto. O príncipe William ficou deslumbrado com a beleza da sua noiva Kate Middleton à chegada à abadia de Westminster nesta sexta-feira para o casamento real. O noivo foi a última pessoa a ver um lindo vestido e reagiu com um grande elogio dirigido a Kate. Catherine, Estás linda! Disse o príncipe quando a noiva lhe foi entregue por Michael Middleton. Noticia o jornal The Guardian com base na observação de um especialista em leitura de lábios. O The Guardian contratou um especialista em leitura de lábios para o casamento. A verdade é que o William, que nem sequer sabia que este... que estilista a noiva tinha escolhido para desenhar o vestido, foi, não foi o único a ficar boca aberta. Também ficaste, não foi? Não viste o vestido? Foi. O vestido da agora duquesa de Cambridge era lindo. Desenhado por Sarah Burton, diretora criativa da casa Alexander McQueen, o modelo foi comparado ao que Grace Kelly usou para casar com o príncipe Ranier do Mónaco em 1956. Também em abril, curiosamente. Para alguns comentadores, a criação de Sarah Burton é a versão moderna daquele mesmo vestido que em 1956 deslumbrou o mundo. Com linhas aparentemente simples, o modelo estava cheio de detalhes. Era cor de marfim, trabalho de renda que demorou muitos dias a fazer. Sarah Burton teve uma equipa dedicada à criação, mas esteve sempre preocupada em manter o segredo. A delicadeza dos tecidos usados era tal que os trabalhadores tinham de lavar as mãos de 30 em 30 minutos para não estragar nada. As agulhas também tinham de ser trocadas a cada 3 horas para se manterem afiadas e limpas. Palavra da salvação. Troika. Gostaste? Não. Estou brincando. Um vestido tão coisa, de 30 em 30 minutos, deixa-me lavar as mãos. Achei que foi muito interessante. Foi, não foi? Eu gostei muito da parte dela não... Mas para cá gostei mesmo, dela não lhe jurar obediência. Ah, isso já não fez questão. Não. Eu sei. Jurou-lhe fidelidade, mas não obediência. Gostei. Para cá gostei. Eu também gostei muito de uma coisa... Ah pá, isto é engraçado, porque ontem, de manhã, uma das primeiras coisas que eu ouvi, estavas no canal de televisão mais neutro, em termos de notícias, na minha opinião, que vou manter no segredo dos deuses, mas não de boa publicidade. Portanto, ninguém vai saber até ao final do programa que foi a Euronews. Nem pensar. Pronto, e muito menos a Euronews vai saber que eu os ouvi, portanto... Mas pronto, dizia eu então que... Pronto, não vou dizer qual é o nome do canal, mas digo-vos desde já que... Pronto, achei... Uma das primeiras coisas que eu vi quando acordei foi um vídeo do YouTube de um grupo que faz canto vocal, tipo... Canto vocal. Tipo, eles só fazem música com a boca, percebes? E no fundo era eles a dizer... tinha vários a dizer que gostavam de ser... Gostavam de casar com a Katie. Com a Kate. Catherine. Pronto, gostavam de casar com ela. Pronto, e porque no fundo era uma sátira, pronto. Sim. Eu não sei porque. Eu nunca gostaria de casar com ela, não é? Não. Porquê? Porque não? Muito fina. Muito fina ela. Oh, estava a deixar de dizer. Oh, já estou a ficar chateado contigo. Oh. Qual é que. Pois também não sei, se calhar não é assim tão fina quanto isso. Ela não. Mas se for tão fina como eu. Ah, grande França aí, caralho. Não, mas... Não, por acaso sei que ela fina não é. Mas pronto, mas é... Pronto, não, mas por acaso... Não sei, mas sim... Não, mas por acaso... Enfim, bom... Não, tipo, simpatizei com ela, percebes? Então quando vi aquilo... não fiquei todo desagradado, tipo... Não é aquela... Não fiquei com aquela coisa de... Ah, estou a fazer isto para uma pessoa que não merece. Por acaso, não. Achei que ela merecia aquele mimo. Achei que ela merecia... Ah, então, pronto. Fiquei com muito boa... Então pronto, cala-te que não sabes o que estás a dizer. E digo uma coisa... Só, fico feliz porque... Não sei, tipo... É a primeira vez... Bem, a Princesa Diana... Eu era muito suspeito porque eu era pequenino. Eu gostava tudo o que me ensinavam a gostar, não é? Mas agora não. E de facto... Eu... Como é que é de explicar? Gosto... Assim... É, digamos, a primeira princesa... Ou o primeiro príncipe, neste caso é a primeira princesa. Agora é a duquesa de Cambridge. É a primeira surpresa. A primeira princesa que me cativa. No fundo, que me faz... Queria continuar a ficar a par da vida deles. Ah, então pronto. Estamos de acordo. Nunca me aconteceu. Nem quando foi a Letícia com o Filipe. Ortícia. Sim. Pronto. Achei engraçado. Aquilo que parece, ela era jornalista, não era? Sim. Tipo, era. Achei engraçado, pronto. Porque é. Exatamente. Tipo, achei engraçado. Ai, que giro. Olha o meu do povo a casar com um da realeza. Ah, que bonito. Mas não me cativou, não foi... E também foi um aparato e tudo. Que eu lembro de ter visto esse aparato. Mas não sei... A Catherine Middleton, não sei, tipo... Não sei explicar, mas cativa-me, pronto. E mais inexplicável é porque não posso vê-la, não é? Portanto, nem é por ser bonita, ou por ter vindo muito bonita, ou por ter havido um grande aparato. Eu realmente ouvi muitas pessoas, mas tendo isso não ouvi mais nada, não é? Portanto, foi uma... Não sei, é muito cativo. Cativa-me, cativa-me, ai, mãe, ai. Manuel Freire, eles... Depois tem aqui uma frase sobre o... Estás a ver? Estou... Tem aqui uma frase sobre a roupa que o David Beckham e a Victoria Beckham levaram. Sobre o chapéu da Vitória. Sim, quase todas as mulheres levaram o chapéu. Aquilo é quase obrigatório. É tradição. Sim. Por acaso a mãe dela diz, não... Diz um... Quem é que diz isso? Não interessa. Parecia uma viúva de um luto. Na cabeça... Na cabeça tinha mais um disco de hóquei gigante do que um chapéu. E a linda a Victoria Beckham. Porque sabes que nestas coisas a fashion liga-se aos pormenores todos. E então ela levou um vestido que já tinha apresentado no... Eu estou a saber isto agora, não é? Que já tinha apresentado na sua própria coleção em Nova York em fevereiro. Quer dizer, já não foi novidade. Exato. E ele levou aquilo, não pode ser, já mereceu críticas muito fortes. Ah, parece mal, convenhamos, não é? Ah, mas parece mal, como é que tu sabes isso? Não, houve uma coisa. Para um evento destes, algo que não é propriamente novo, algo que não é original. É, vai ser preso, não é? Vai ser preso. Não, mas parece mal. Parece mal. Levar algo, algo que já usou, ou algo que se nota que é uma imitação. Olha aqui o Hermínio Gonçalves a falarem de moda. Diz lá. Não, é verdade. Pela primeira vez a falar quando, coisas quando tu vais para um evento destes. E a falar de bons costumes. Olha, às vezes nem é preciso ir para um evento destes. É uma falta de chá. Que falta de chá. Tem um lado aqui. Um, não, eu é mais por falta de meio de leite. Depois. Ó eu... senhora, traga-me meio de leite. Foi ainda bem aqui. Não, mas é assim... Ah, e continua... Sim, diz. Não, parece mal. Ou, por exemplo, sei lá, imagina que tu levas uma coisa que até nunca usaste, mas tipo, que se nota que foi tipo, arranjado tipo, à força ou que foi até tipo, imitação de alguma coisa e que se nota que num é imitação... Num evento assim deste gabarito, não é? E visto por um terço da população mundial. Dizem eles, 2 mil milhões de pessoas. É um não, e repara, e nem é preciso chegar tão longe, nem é preciso chegar tão longe. Por exemplo, se tu fazes um casamento... Mesmo um casamento, pá, normal, que seja e vais para treino? Por exemplo, não é? Pá, é a tua roupa, é com aquela que te sentes bem, mas parece mal, parece pronto. Mal, pois. No olha, agora no dia 25 de abril, fez um ano que o meu avô recebeu um grau, medalha de grau de ouro, ou como é que se diz? Medalha de mérito, grau ouro, uma coisa assim, da Câmara de Gaia, e um dos filhos dele, um tio meu, foi para lá de calções e sambalhões. Pronto, tipo, mas é que... Okay, para uma tipo, sessão de categoria. Parece, tipo, não, eu não posso dizer que parece mal, porque é aqui em Gaia, enfim, é uma coisa mais pequena. Mas estava lá São Luís, São Jorge Gabriel, São Araújo, cuidado. Pronto, agora imagina que era, sabe, aqui uma coisa nacional, o impacto era totalmente diferente. Já percebi. Ora bom, o que eu te ia dizer, para fechar isto do casamento, na sequência da Fátima Campos Ferreira, quando disse que o Papa se tornou um homem quando veio a Portugal, eu nem sei o nome dele, eu não gosto dele, também é da RTP. É o único jornalista que quando ele apresentava o jornal eu não vejo mais 5 minutos. E ele hoje estava... Não, ontem à noite. Bem, e é a maneira de dizer que o momento ainda não acabou, a festa ainda está a durar, e até para dizer que ainda nem sequer parou desde manhã, desde a altura do casamento, a festa aqui em Londres, atrás de mim, que ele estava a ver lá da Westminster, atrás de mim a festa continua. Estás a ver o que eu estou a dizer? Estou. A festa continua, tem havido muitos preservativos, muitos preparativos. É nada, tem havido muitos preservativos. Não, sabes porquê? Sabe falar, sabes porquê? Eu vou explicar porquê. Porque houve uma situação que até causou um certo incómodo. Não diria a realeza, porque eles nem se terem percebido. Mas houve uma situação que causou um certo incómodo, que foi perto da abadia. Estavam uns homenzinhos, uma tenda, vamos chamar assim, pronto, uma banca, que estavam a vender preservativos com uma espécie de fotografia, uma imagem da Kate e do William. Oh, e achas que foi por causa disso que ele se enganou? Ele é que cada tanto quer falar, tanto quer encher, que em vez de aparativos, é preservativos. Bom, para falar em... Sabe mesmo, 11 minutos e meio. Só mesmo para fechar isto do casamento, eu quero só dizer mais uma coisa. Quer casar comigo. Já trouxeste isso aqui. Ser mais que um bom amigo. Não sei o que é do céu e o mar. Para responder a Vargas Blues Band e Sangre Espanhola. Para responder. Vou trazer uma música de um álbum de 1999. Sério, para ti? Está muito bom. Está muito bom. Está muito bom. Uma música. Porquê é que eu vou trazer? Porque, uma música? Porque não é para escolher uma música a seguir? É para escolher uma música. Ah, estás a dizer uma música. Uma admiração, mas escolher uma música neste programa é algo inédito. Uma música. Como single foi lançada em 2000, mas foi retirado do álbum... 13 de junho de 2000, ficas a saber. Sim, foi retirado de um álbum de 1999. Porquê? Porque este álbum não era a música que vamos ouvir, porque esta música era só a faixa número 9. Mas este álbum, durante muito, muito tempo, foi o meu despertador. Quando a minha aparelhagem de rádio e CD ligava de manhã, como muitas vezes, em vez de ser na rádio, na altura não tinha o fascínio para a rádio que tenho hoje, mas hoje em dia, claro que acordar era sempre com a rádio. É natural, quando não é, é natural. Sim. Sim, é o computador que me acorda, não é? É o despertador que começa a fazer barulho. Acorda! Acorda! Acorda! E então, este álbum acordou-me durante muito tempo, se calhar até arrisco a dizer anos. Só que era a primeira música, que ainda me lembro. Eu já não sei o nome, mas a música era só com guitarra. E go, sing out, oh song, chama-se de Dale Yaleo. Vim ver aqui. Agora foi em pai, lembrei-me do nome que não é. Que é pão com produto. Pois, está bem. Esta música, então, por esse motivo, fazer lembrar esse muito tempo em que acordava com este CD, mas não toques que vais ouvir uma música. O objetivo deste programa é responder no mesmo género musical, não é? Sim. Conhece isto? Conheço. O que é? É minha. Espera, não. É. Ah. Está a morrer. Me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón aplastado, herido y abandonado. A ver, tú sabes, dime mi amor. Por favor, qué dolor nos quedó. Ah, corazón espinado. Vamos a ver dónde le damos. Preciso usar o resto, ¿no? Não, não. Senhor, quando vas no pão com o pai, eu lembro-me logo do Santana. Pronto. Porque a guitarra, quando falo em guitarra, geralmente é de Santana, não? Há tantas guitarras por aí. Mas já reparaste que isto é igualzinho, o ritmo é um bocadinho mais lento, mas até o acompanhamento, então acho que dificilmente responderia melhor dentro do género. Por isso, do álbum Supernatural, de Santana, faixa número 9, escrita por Fer Olvera e produzida pelo mesmo Olvera, por Kissy Porter e Alex Gonzalez. Não, Alex Gonzalez. Sim, foi um co-produtor. Vamos ouvir a música de Santana, neste caso com Maná. A melodia chama-se Coração Espinado. Esa mujer me está matando, me ha espinado. Bravo! Ou seja, Zé, tenho uma coisa para te mostrar. Vês lá, tu olhas. Pode ser? Pode ser. Não entendo como plágio, nem como... Não, são muito parecidas. Sim. Há partes das vezinhas. Sim. Que é no refrão, que é no refrão. Sim, podem ter as suas parecências. E a própria Gaga reconheceu que a sequência de acordes é igual, mas ela disse, não venham dizer que o resto da música é igual, que é plagiada. Enganou-se. Oh, acabou. Sim. Sim, que és tu. Não, és tu. Não, és tu. És tu. És tu. És tu. Pronto, está bem, então sou eu. Ah, mas qual é que foi o música que gostou de ouvir, ah? Coração na Espina do Santana. Ah, pois é. Por isso foste tu que escolheste, está certo, sou eu. Tens razão. Ah, não, a Irina login. Faz um login. Vou fazer login. Obrigado. Estou a ver que música é. Sonhos, que sonhos. Não é só Oliveira. Ei! Ah, meu! Que ofensa! Ah, bem, já ouvi tudo. Siga. Anda lá, Irina Login. Bem. Música de Irina Login. Ela nasceu em 37, se não estou em erro. Ainda esta semana falei nela no Musicalia. Ou foi semana passada? Foi semana passada, exatamente. Falei nela, foi esta semana, eu não sei. Pois, foi semana passada, exatamente. Esta semana falei da Ayumi Yamazaki. Bem, ela nasceu em 37, acho eu, pronto. Ela nasceu na Roménia, ela vive ainda na Roménia. Ela nasceu em 37 porque ela tem 77. Ai ai. Oi! Ela nasceu em 37 porque tem 73 anos. Pronto. E nasceu em Ponta Delgada. Ponta Delgada. Ah, podia ser Ponta Grossa. Podia, mas não, era delegada. Enfim, pronto, então. Enfim, pronto, bom. Enfim. Dizia eu que escolheste. Pronto. Dizia eu que escolheste a música. Enfim, bom. Posso meter música de Canções da Liberdade? Posso? Não. Obrigado. Siga. Não, porque é assim. Eu gosto muito, mas mesmo muito, da Irina Login. É. Das minhas cantoras preferidas, mas. Preferidas, mas é tipo, à escala mundial. É das cantoras que eu mais gosto. É daquelas que eu tenho pena de não saber falar romeno, porque se eu falasse romeno, eu teria um enorme prazer em tentar, inclusive, entrevistá-la. Porque a Irina Login tem músicas muito bonitas. Mas é uma coisa que eu gosto, ela seguiu sempre a sua veia folclórica. Ela até andou por outros registros, mas ela seguiu sempre a sua veia folclórica. E o folclore da Roménia é uma coisa... Bom, aquilo é preciso ter arte. Quer na voz, quer na parte instrumental. Bem, aquilo é uma ginástica que é uma coisa fantástica. Ginástica fantástica. Exatamente. Pronto, e então, escolhi mesmo por isto, porque é raro, eu sei que é muito raro. Haver um português que admire tanto, não só a música romena em geral, mas também já lá vou. Mas em específico, que tenha como uma das suas 10 maiores ídolos, e digo 10 maiores juntando eles, elas e bandas, que tenha como uma das suas Irina Laguine, que é o nome que aqui em Portugal ninguém conhece, uma coisa que conhece é uma Irina ou outra, e o login, fazer login, pronto, é por aí. Mas esta login tem H, entre o G e o I tem H, pronto. Se não, pronto. Mas é assim, e depois escolhi porque outra coisa, eu admiro, eu adoro a música romena. Para mim a música romena, depois da portuguesa, é a música que eu gosto mais. É a música romena. É portuguesa, romena, russa, búlgara e francesa. São assim as 5 músicas que eu gosto mais, os 5 géneros musicais que eu gosto mais. E pronto, e também a alemã, porque é muito paradense. Porque a alemã dá assim a parte da França. A Alemanha e a França estão assim empatadas. Mas é isto. Pronto. Portugal, Roménia, Rússia e Bulgária. Pronto. Mas a Roménia mesmo é aquela que está praticamente da parte de Portugal. E pronto, foi por isso que escolhi, porque é de facto, eu tenho uma admiração enorme pela música romena. Escolhi Irina Laguine, prepara-te que esta não vai ser a última. A última da música romena. Tem, sei lá, tem aqui o Nicolae Guta, Liliana Armeanca, a Madalena, aliás, Madalena Manole, quem tem mais um nome, é mais recente, mais atual. Madalena Manole, né? Madalena Manole. Pois, está bem. Ela canta uma música que por acaso gosto muito, que se chama Faros Dragostata. E hás de ver aí, se quiseres. Faro Dragostata. Faro é lá embaixo. É. Dragostata. Inai. Como é que era essa música? Esta foi esta, boita gay. Não, boita gay. É. Como é que era o original? Tunda Tresca, Inai. Eram romenos esses. Eram, os outros eram romenos. Pois, então vou escolher essa. Não, não. Tá bem. Somos nós os teus cantores. Eu pensei que eu conhecia isto de algum lado. Esta foi na nossa mítica. Esta música fez parte das escolhas das suas escolhas da nossa mítica presença no 12 de Março, não foi? Foi. Sabes que eu por acaso estou muito triste com o 25 de Abril? Já disseste isso no meio de outra vez lamentar que tu és um exagerado, cara. Não sou nada exagerado. Ainda por cima, depois de dizer, as pessoas não saíram à rua, não vejam isso, houve manifestações em Lisboa e no Porto, mas também. Oh, você não saíram à rua por ser 25 de Abril. Não é isso, não, quando disse não saíram à rua foi. Saíram por ser 25 de Abril, não foi por ser. Não foi porque realmente se sentissem. Já, a manifestação já está a marcar, pá, é 1 mês e meio, não sei. Não. É assim. Acho que já se tem um exemplo de quando o povo quer ter a palavra, é preciso fazer muito por isso. Não há uma manifestação de mês a mês, ou uma. Aliás, e foi de mês a mês porque foi 25 de Abril, porque agora não vais ver assim as manifestações tão cedo. Amanhã. Está bem. No maio vai sempre. Pois está. Essa música não foi só de 12 de Março, mas também foi naquele dia em que tu foste lá a dizer para o Martão Sem Cabo, para o Miguel do Martão Sem Cabo, e também é a música de fundo de. Capitães de Abril, do filme que deu na segunda-feira da Marina 10. Pronto. Está bem? Está mal. Olha, mais uma música. Oição! Yuhu! Pela maneira de entrar o Eduardo Macedo. Esse Eduardo era o maior. Oição! Só faltam 2 semanas para a Eurovisão, não é? Ela quis viver e o mundo correr. Prometeu voltar se o vento mudar. E o vento mudou e ela não voltou. E o vento mudou e ela não voltou. Sempre que fugiu, para sempre partiu. Fugiu. Vento, por favor, traz-me o seu amor. Engraçado, a coisa que ficou mais a música é só o abre e fecha, é só aquele canto. Oi, são. Meu pai dizia que tinha um vizinho, uma vizinha com esse nome na altura. Oh, são! Oh, são! Não, nunca mais vinha. Vamos à música, vamos lá! Nesta segunda parte de par em par, irem no login com a. Olha, esta por acaso eu gosto. Até rolando, tomba fraca. Até 8, carosmente. Virou-me! Isso. Mas ficas a ouvir a romena que eu fico a ouvir a portuguesa. Tá. Pronto, já, boa viagem. Não, de nada, de nada. Que eu descobri que é uma música no top mais que já vi durante semanas e semanas seguidas na parte dos ou é compilações ou DVDs musicais que eu quero comer laranjas e bananas. Sabes quem é? Eu já não me lembro quem é. É uma coisa para mim. Pois, eu sei. É como o festival Panda. Comer bananas e laranjas. E depois fazem comer, laranjas e bananinhas. E a música é sempre assim. E depois vai o opa e vai o. E é isto a música. Tá bem. Eu vi comer. Isso é isso. Ah, já conheci isso. É que eu só hoje é que eu ouvi. Tem que levar com isto. Continua agora, comur. Comur. Vamos estar contigo. Comur. O resumo nono. E não sabes quem é, que é o pior. Eu queria saber quem é. Está trujando a fona. Vamos ouvir. Na rede da rádio. É, Diamantino José, daqui a pouco vou voltar. Mais um bocadinho, agradamente indecida. Mas para já, quero mostrar-vos como já há ouvintes da rede da rádio que perceberam como podem entrar nas nossas emissões. Um dia destes recebi um e-mail para rede.radio@rtp.pt de Nuno Miguel, que trazia em anexo o que vão ouvir já de seguida. Uau. Boa noite, sou o Nuno Miguel de Vila Nova de Gaia. Para uma rede de rádio dedicada, entre outros temas, ao amor, decidi enviar um dos meus originais, que retrata um romance de uma forma particular, apelando às memórias e à nossa infância. A música chama-se Águas Passadas, foi criada em julho de 2006, portanto há quase 5 anos. Retrata primeiro as aventuras de duas crianças, que viviam rodeadas de sonhos e sem problemas, afinal como qualquer outra criança. O tempo foi passando, os destinos separaram-se e o crescimento era inevitável, coisa que não agrada muito aos protagonistas. Já depois de se terem tornado adultos, os dois encontram-se num tal jardim, beijam-se, mas há uma particularidade nesses primeiros momentos amorosos. Um galo, um simples galo que não parava de cantar e queria dar as suas bicadas, parecendo que estava a prever o futuro tumultuoso entre os dois. É uma nostalgia que não vale a pena ter e um futuro que se espera melhor, mas nunca chega a acontecer. O presente é mesmo o que devemos reter e aproveitar. A melodia original foi gravada em guitarra, como estamos a ouvir em cenário de fundo, mas foi posteriormente melhorada ao piano por Ricardo Vieira, um jovem de 18 anos, que é certamente um dos pianistas mais promissores da região. Espero que seja do agrado de todos os membros desta teia da Antena 1. Segue-se então Águas Passadas. E a música já conheces? Hein? Uau! Ah, pois. Isto passa-se de antena em antena. Da antena web, agora já passa para a antena 1. Depois vai ser para a antena 5, quando tu inventares uma. Antes na foto 3 e o 4. Está bem, mas eu gosto mais da 5. Está bem. A ver, falei-te da rede da rádio no sábado passado e na quarta-feira seguinte, esta quarta, já passaram a música minha e tudo. Três categoria. Sim, na quarta à noite. Por isso é que eu te chamei ao Orlando Sá. Mas tu não ouviste, olha, mostrei-te agora. Pronto. Quero para tu ouvires em direto na quarta à noite. Não fazia a mínima ideia de que tinhas ir à Antena 1. De que é? Não fazia a mínima ideia de que tinhas ir à Antena 1. Eu não fui à Antena 1. A música foi à Antena 1. Mas não fazia a mínima ideia. Não fazia, não. Não, nem sonhava sequer. Ora bom. Tu queres, como resposta à romena, uma música que fala de Jogos Olímpicos ou uma música que tem a ver com a Bulgária? Uma música que fala da Bulgária nos Jogos Olímpicos? Não há. Então, uma música que fala dos Jogos Olímpicos na Bulgária? Nunca houve. Vou escolher a da... Falaste aí que gostas muito de música romena, além da portuguesa, é romena, é búlgara e mais quê? É russa. É russa. Aí quando... Eu não ia escolher esta, mas porque primeiro eu cheguei aqui e nem sequer sabia o que é que ia escolher. Mesmo durante a tua explicação, estava a ver, ouvir a música antes do programa e não deslumbrei uma resposta em condições. Sim. Entretanto, quando estavas a falar, disseste música búlgara, entretanto, antes já quando explicaste o teu gosto pela a música, pela cantora romena, que era a tua preferida, eu lembrei-me da minha desportista preferida, que é romena. Era desportista, agora já não é. Mónica Nicolescu? Não, a Nadia Comăneci. Eu lembrei-me com algo relacionado com isso. Mas não. Já que falaste em música búlgara, visto já que o estilo não tem muito a ver da música, mas a zona... vai uma resposta geográfica, já que a Bulgária não é longe da Roménia. E falaste na música búlgara, tu sabes que eu tenho aquela amiga búlgara. Sei. Neste momento vai ver Chicago. Encontra-se em Chicago. Por acaso ela tinha ido à China. Será que já veio da China? O que é que dizes? Se já veio. Já passou por Londres, foi ver o casamento. Ela é muito disso, por acaso. E eu fui... Eu, ao falar de música búlgara, fizeste-me lembrar essa minha amiga búlgara que me deu a conhecer um senhor artista que não é búlgaro, mas se não fosse ela eu não teria conhecido, pelo menos tão cedo, tão novo, a Jeff Buckley. Conheces? Conheço. Quem é? Não sei se quem é que ele é, sei que já foi, acho que já foi de uma banda, depois prosseguiu a solo. Morreu cedo. 30 anos, 80 e tal. Quantos anos é que já foi? Vamos ver. Também não sabias, tens de saber essas coisas todas. Eu sabia que ele... Já tem ao vivo na Olímpia. Eu sabia que ele tem uma música que eu gosto muito, que é Grace. Acho que é Grace que se chama. Dreaming Pan, Dreaming Pan. É essa? Não. Então não é Grace. Quer dizer, é Grace. Quer dizer, acho que é... Né? Já não sei. Espera aí, não para nada que agora vais ouvir. Vais reparar no que ela vai dizer no fim. Duas coisas tens de reparar no que ela vai dizer. Bem, o que posso dizer é as portas da rede da rádio estão mesmo abertas de par em par para quem nela quiser entrar. Filha da mãe! Primeira coisa, de par em par. Ela diz isso várias vezes. Na quarta diz várias vezes. Segundo. Está as portas abertas de par em par para quem quiser entrar. Tens que mandar-me coisas para lá também. Está bem. Carlos Bonaparte. Manda. Manda, tu mandes. Olha, se queres o Jeff Buckley Grace, também tem aqui. Vamos ver quem é mais rápido. Vamos lá. E vai a correr. Vai nas músicas. Vai nas outras. Deixa um lá. E tem o Grace e já está. Vamos ver uma parte que ele diz. Dreaming, bang, dream. É essa. Olha, sabes uma coisa mentira? Sei que eu desliguei o microfone. Está ligado outra vez, mas sei que eu desliguei o microfone. Para que é que ligas as runas se sabes que te dás nele? Pois, por isso eu peço-me desculpa por esta pequena falha. É mesmo essa música. Morreu aos 30 anos, precisamente. Então ele abaixou uma parte disso. Sim, eu já não estava recordado, sabes? Porque já não ouço a música há algum tempo. É há uns 4 anos. Pronto, então em homenagem a essa amiga búlgara que me deu a conhecer este senhor artista Jeff Buckley, não foi só a dar a conhecer, ela mandou-me um CD da Bulgária. Uau! Eu, algum dia que cheguei à caixa de correio, tenho lá o CD de Jeff Buckley, Grace. E, aliás, foi o único estúdio dele, o único álbum de estúdio dele. Pois, ele tinha vários álbuns já gravados ao vivo. Vários, enfim. Sim, álbuns. Gravados ao vivo. De 1993. De 1994. Vês? E então foi o único álbum dele. Vamos ouvir uma música que eu depois fiquei a saber que já 500 pessoas fizeram a versão, mas na altura eu só conhecia a versão de Jeff Buckley, por isso como é uma música bonita e faz lembrar a Bulgária, estou a falar de chamar o cara, faz lembrar uma amiga búlgara, por isso vamos ouvir uma melodia mais bonita desta tarde que chama-se Aleluia. Aleluia, vai Aleluia, é poder ser. Então diz as 6 músicas que fizeram parte de Inventa 2. Não sabes? Diana Navarro. Número 1: Diana Navarro com Caracolas. Música número 2: Spanish Guitar de Tony Braxton. Música número 3: do álbum Feedback, o tema Pasión Gitana, Sangre Española. Não, estás louco, só se chama Sangre Espanhola. Música de... Por que é que eu já te disse três vezes isto Sorte e tu não emendas? Blues Band. Ah, Sangre. Música número 4: Corazón Espinado de Corazón Espinado de Santana, do álbum Supernatural de 98. E depois chegamos com Irina Logout. Ai não, Irina Login. É uma decisão difícil. Por acaso não, foi fácil. Não falem bem no narizinho desta menina. Fala lá. Oi. Que nojo. Não percebi o que foi, não estava a olhar. Siga. Nem eu. Irina... Aí está a cair a ranhota. É isso. Música número 5, Irina Logina com Asen Satay Num Tamare. Depois ficamos com coisa de Jeff Buckley. Jeff vai Buckley fechar a emissão número 31 deste programa. Acho que é 31, não é? Deve ser. Não, não é 31, é a 31ª. A 31ª com o Que giro! O que é que foi? Na passada semana não tinha. Não tivesse sabido que assim, já tinha chegado a essa conclusão antes, caso, antes de vir para aqui. Engraçado que hoje também é número 31 na Catedral do Fado e pensei isso mesmo à Joana. Mas na semana passada podia me ter dito. Sim, porque este programa ainda não falhou qualquer emissão, desde o seu início. Exatamente. Houve uma semana que até teve duas emissões. Mas foi, da hora também. A semana 19 de Fevereiro. O que é que eu vim aqui ver, pá? Ai, o Aleluia. É exatamente isso, Aleluia, do Jeff Buckley. É para... Leonard Cohen. Obins, o original. Ouvintes, vou-me despedir. Ouvintes, ou 30, ou 40. De 1984. Vou despedir-me... Não, não é assim tão antigo. Vou despedir-me de vossos licenses. Deixando um grande abraço para toda a gente. Independentemente de onde é que estejam. Um forte abraço desta lindíssima cidade de Vila Nova da Gaia. Que hoje está a trovejar e tudo, e chuva. A Gaia não está a trovejar, está a trovejar em Gaia, que é diferente. Então que barulho foi aquele alfado? Eu disse lindíssima cidade de Vila Nova da Gaia, tu dizes que está a trovejar. Quer dizer, não é Gaia que está a trovejar, mas sim está a trovejar em Gaia. Ah, aqui dentro, está bem. E pronto, já a seguir chega um locutor muito chato, muito incomodativo, muito perturbador, mas é o único que há. Carlos Bonaparte com mais umas histórias de Eurovisão. Hoje com música dos anos 80 deste festival, promovido pela European Broadcasting Union. Vais meter o vinho do Porto? Não, porque não estou à Eurovisão. Ah, para não. Pumba! Mas já meteste tantas músicas, não chegar à Eurovisão? Pumba! Pois, mas específico, olha que giro, todos os Eurovisão, o Estrela da Eurovisão não sabia. Pumba! O quê? Não sabia que havia o Estrela da Eurovisão. Mas digo-te mais. Nem ouço, mas quando estás aqui a gravar eu fico aqui a ouvir-te. Ah, pois é. Pumba! Não adianta, mais vai ser para o pior. Mas já pus umas felicitações especiais, não foi numa sessão destas. Pumba! Pois é, mas o Sporting está na final, está a sua F função e o Benfica não. Pumba! Pois é, mas tu estavas a dizer que o Porto estava a ganhar e assim que estava a perder, e assim que o Porto estava a perder, logo no segundo seguir eles marcaram. Pumba! Pois é, mas a Anabel Medina Garrigues ganhou o torneio feminino do Estoril Open e tu não sabias essa. Pumba! Não sabia que o Porto era só segunda-feira. Pumba! Pumba, mas o jogo foi hoje tarde, ao almoço já devias ter sabido. Anda lá, vamos embora. Só preciso me preocupar com isso na segunda-feira. Pumba! Então vamos embora. Vamos embora, pumba! Ah, não. Vamos embora, pumba. Não quero fazer muito pumba. Vamos lá embora, então. Vamos ver primeiro com o cara que o Miguel Oliveira vai partir amanhã no Grande Prémio de Estoril. Pumba! Por acaso não vamos, porque até o que está aqui é o MotoGP e eu quero... Pumba! E eu quero os 125 cm cúbicos. Eu já te disse que estas palmas depois danificam o som e fica assim uma coisa. Giorgian Lorenzo ficou com a pole position no na categoria principal, na categoria MotoGP. Lorenzo, que foi o campeão do mundo no ano passado e este ano vai ser outra vez. Terceiro! Uau! Foi terceiro mais rápido! Aqui, ah, um estreante, puto, 16 anos. Vai partir em terceiro lugar amanhã de manhã. Muito bem. 16 anos? Só? Miguel Oliveira tem 16 anos. Ah! Ai, mas é que o Jorge Lorenzo. Não, Miguel Oliveira. Terceiro lugar na qualificação. Muito bem. Vamos lá embora então. Já te disse que vai... tu depois vai ouvir e vais-me dar razão. Tu ouves melhor que estes que a maioria das pessoas, mas quem ouve normal, quem é deficiente como eu, não apanha muito bem as coisas. Mas apanha com a Lisandra. Depois chama até palmas. Não interessa, estou a dizer que eu sou o resultado final e já depois vim com Lisandra e não se apanha. Mas eu não costumo equalizar, só foi na semana passada. Ah, bem, pois, aqui ó. Esta semana não equalizei. Amém, aleluia, amém. Para ti também, pumba. Até para a semana. Troika.

Thank you.